Você está na Sensolar, tudo bem? Aê, temos agora uma novidade, hein? Pop filters. Sabe o que isso significa? Sim, aquelas redinhas que ficam na frente do microfone, dá o distanciamento certinho e evita de você ficar... Sai, se eu fizer assim, olha... Agora se eu ficar aqui, ó... Ele corta. Que legal, né? É, e também temos outras novidades nesse próximo bloco. As vinhetas novas da Grazi, né? E também outra novidade não muito boa é que eu estou com gripe. Acho que dá pra perceber que minha voz está bem anasalada. Olha. Gripe, ainda tô gripado, mas vamos lá, vamos embora. É, ao som do BG da Sense, Spring Rain, uhul! Viajante, ah, esse próximo bloco está muito bom, hein? Tem a última, uma surpresa, um cantor que tem uma voz muito boa. E no meio tem o Travis e pra começar, Two Doors Cinema Club Next Year. Sensecast.org/on-demand. Sensecast.org/chat. My head tonight, so I won't promise that I'll speak to you today. But if I ever find another place, a better time, for that moment I was never what I am. Take me to where you are, what you've become, and what you'll do. Siga Cenas. Questioned by anything till you turn around and say that every year is like a day, and you have given it away, you give it all away, you give it, and now everything at once becomes the only thing that you want. You're a diffident man and your plans will not be executed, and the life that you believed you'd lead is starting to recede, and you have given it away, you give it all away, you give it away. When enough is enough, and it's all too much for anyone. When you're out on your own, everybody's alone. When you push and you shove, and you gotta keep the pressure on. All you need is some love and a way to get home. You can do everything at once, but when you try to pick only one, all the others come running. By the gods of me and you, we had a wish for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. What you waiting for? No, what you tide of blossom, caught in the carnival. Your confidence forgotten, now see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. control and the veils of use. Blame it on me. When I dance alone, I know I go. Blame it on me. Oh. When I lose control, I know I go. Blame it on me. Oh. What you waiting for? What you waiting for? Ai, eu tenho certeza que você tá fazendo o que eu estou fazendo. Não canta junto isso? Blame It On Me, o som de George Ezra. Muito legal, hein? Eu gosto da voz dele. Blame It On Me. Ó, e eu continuo gripado, hein? Putz, eu gripado ainda querendo cantar, ainda errei o tom dos agudos que ele numa nota alta que ele alcançou, que nem era difícil. Nossa, que viagem. Bom, mas vamos lá, né? O George Ezra com Blame It On Me. E antes teve o Travis. É, do último álbum do Travis, né? Everything At Once. É, esse último, o oitavo, né? Que é o... acho que foi o último que saiu deles. 2016. É bem legal esse som deles. Eu gosto do Travis, né? Aliás, é um dos grandes orgulhos da... Putz, gripado é demais. Fica horrível. Bom, mas é um dos grandes orgulhos da... CD Teca da Sense, que a gente tem o álbum do Travis de estreia, né? Deixa eu me lembrar. The Man Who. É a versão. A versão escocesa. A gente tem aquela versão original. Eu não sei porque eu comprei no Brasil aqui. No Brasilzão de meu Deus, mas só que tava a versão original, sem inclusive aquelas letras do Made in Brasil, o código de série aqui do Brasil. É bem legal, já me ofereceram. Até pra comprar, mas eu não vendo, não. É, então, foi eu e o som do Travis com Everything At Once. E a primeira lá do bloco, Two Door Cinema Club com Next Year, do álbum Become, de 2012. É, mandar um abraço pro meu mano, Leandro. Ele gosta dessas músicas que eu sei. Podia fazer um programa, né? Ele e a Robertinha tá aqui, tá à disposição. Podia fazer uns blocos musicais aqui, que eu sei que eles têm bom gosto. Bom, a gente vai ficando por aqui. Até já!